tribal. Câmbio negro na parada, rap nacional. Porrada em cima de porrada, trampo consciente. Não tem armanha, sai voado aqui a parada. É mais quente, um verdadeiro pedaço em suas cabeças, na cara dos otários, um cruzado de direita. Aonde vamos, nosso som tá rolando no pau. Tenho certeza do que digo, por isso não me calo. Anos e anos de estrada, milhares de cópias vendidas. Vários shows sem receber, noites de sono perdidas. Elogios, tapinhas nas costas sem pagamento. Muitas vezes com fome e frio ao relento. Sou vetado nas rádios, sacaneados pela mídia. Entrevistas em jornais, às vezes distorcidas. Preocupação com a pronúncia, temos a cada instante. E ainda assim somos chamados ignorantes. Obrigado, salve, que rap não é música. Pagando pra tocar, viajar as próprias cusas. Hotelzinho, fuleiro, o jeito é encarar. Sorte quando há amigos pra nos hospedar. Quem tá no meio da música sabe o que é isso. Sabe também que tocar tá no sangue, vira o vício. Boicotes e ameaças querem nos por medo. Sem chance, não tem jeito, somos câmbio negro. Um bom guerreiro, nem foge da luta, não vamos pedir arrego. Somos câmbio negro. O brasileiro é acostumado com a batalha dela, não temos medo. Somos câmbio negro. Um bom guerreiro, nem foge da luta, não vamos pedir arrego. Somos câmbio negro. O brasileiro é acostumado com a batalha dela, não temos medo. Somos câmbio negro. Hoje passamos e tocamos, tentamos fazer amigos. Saindo sempre com certeza do dever cumprido. Dia por dia, semana a semana, mês a mês. Trabalhando honestamente até chegar nossa vez. Nossa vez de sermos bem tratados, reconhecidos, venerados, odiados, respeitados pelos inimigos. Alastrar nossas ideias, acumular conhecimento. Sempre tenta pôr em prática nossos pensamentos. Tentar aprender cada vez mais com cada um. Unir, multiplicar um denominador comum. Nos palcos da vida desempenhar bem nosso papel. Curtir o sabor das vitórias doces como mel. Pois Deus está sempre conosco, não são palavras ao léu. Nos defendendo e orientando com sua destra fiel. Envergonhados, confusos, que se indignam conosco. Saberão o que é estar no fundo do poço. Reduzidos a nada, perecerão, caindo em sua própria armadilha. Versículos de 9 a 11, capítulo 41, Isaías. Um bom guerreiro não foge da luta, não vamos pedir arrego. Somos câmbio negro. Um brasileiro acostumado com a batalha dela, não temos medo. Somos câmbio negro. Um bom guerreiro não foge da luta, não vamos pedir arrego. Somos câmbio negro. Um brasileiro acostumado com a batalha dela, não temos medo. Somos câmbio negro. É isso aí, somos câmbio negro e não vamos parar. Podem tentar constantemente, não vamos calar. Periferias do Brasil, testemunhas oculares de que chegamos pra tomar posse de nossos lugares. Um bom guerreiro não pode dar luta, não vamos pedir arrego. Somos câmbio negro. Um brasileiro é acostumado com a batalha dela, não temos medo. Somos câmbio negro. Um bom guerreiro não pode dar luta, não vamos pedir arrego. Somos câmbio negro. Um brasileiro é acostumado com a batalha dela, não temos medo. Somos câmbio negro. Câmbio negro.